Há de ser sentimento, há de ser poesia, há de ser crescimento, há de ser alegria, há de ser sensibilidade. Com cheiro de carnaval, questão de sensibilidade entrando no ar no seu segundo programa aqui, na Melodia FM. Há de ser bonito, há de ser. Há de ser finito, há de ser sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. Há de ser pecado, há de ser sagrado, há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. Construirei nosso ninho nas paredes do penhasco, pra que nenhum paparazzi ouse quebrar nosso casco. Nas pedras de uma caverna vou deixar a nossa história, para que o vento do tempo não nos apague da memória. Há de ser impune, há de ser insone, há de ser escândalo, há de ser relâmpago, ciclone. Há de ser exílio, há de ser retiro, há de ser luxúria, há de ser promessa, há de ser ternura. Cientistas e arqueólogos registrarão indícios de que uma estranha energia paira por nossos vestígios. O sentimento resistirá aos tempos como um fóssil, e o mundo então saberá que ali viveu. O sentimento resistirá aos tempos como um fóssil, e o mundo então saberá que ali viveu o amor mais dócil. Questão de sensibilidade, eu, Renato, nosso segundo programa, e hoje nós não podemos negar um fato. Eu aqui, de onde estou, olho para o céu e vejo uma lua, E a lua fora e a lua dentro. Lua que anuncia um novo momento de alegria, porque essa lua é lua de noite que já prenuncia o toque de carnaval. Não sei se vocês já percebem, quando começa a escurecer, a gente já escuta os batuques dos ensaios. E eu fico imaginando onde estão essas pessoas já se preparando para uma festa, festa do coração. Seria tão bom que carnaval pudesse ser mais constante e que a alegria pudesse ser homenageada, porque felicidade também é uma questão de sensibilidade. E nós hoje trazemos um roteiro musical, porque a música é o nosso veículo primeiro, mas não único, como eu disse para você já ontem. E hoje eu vou explicar e vou reforçar isso, e amanhã também, porque são os 3 dias antes da entrada do carnaval. No carnaval a gente deixa vocês num outro clima, numa outra proposta, e voltamos na quarta-feira de cinzas. Mas hoje nós começamos com um convidado indescritível. Eu não tenho palavras para dizer o que ele traz, de sua composição, da sua energia, da beleza das suas imagens, das suas palavras, da sua poesia. E vocês vão ver quem é, vão descobrir. Eu não vou dizer nada, vocês ouvindo de imediato vão reconhecer. Eu fico com a pureza da resposta das crianças,

amar você de todas as maneiras que eu puder viver você por todos os caminhos que eu puder sentir você em todos os sentidos do prazer. E voltamos ao Gonzaguinha Romântico. E que melodia, que arranjo e que poesia. Quero amar você de todas as maneiras que eu puder viver você, por todos os caminhos que eu puder sentir você, em todos os sentidos do prazer. E aí, eu nem preciso de asas para voar. É bonita essa ideia, né? Eu até sempre coloco uma coisa minha, que o viajar no prazer, no sentimento maior, na sensibilidade, é voar, voar nas asas que estão dentro. E as asas que estão dentro são puro sentimento. Isso é questão de sensibilidade. Continuando, e eu nem preciso asas para voar, melhor... É difícil de sonhar. Sonhar alguma coisa melhor que isso, impossível. Amar, viver, sentir a vida com você. Amar, sentir você. Mas que prazer. Lindo isso. E que forma bonita de ele viver o prazer poeticamente, mas em todos os sentidos, mas com uma beleza tão profunda. Isso é Gonzaguinha, Gonzaguinha falando de amor. E na próxima música, que eu de certa forma já dei uma... escapada, já dei um vislumbre dela na música anterior, nós vamos continuar no clima do amor, mas um amor em outro sentido, um amor naquela outra linha do Gonzaguinha, mas já não na voz do Gonzaguinha, numa das vozes, talvez uma das mais importantes, que cantaram as propostas de felicidade, dessa arte incrível de Gonzaguinha, que também é um exemplo de arte de ser feliz, já que, devido ao que o carnaval nos traz como alegria, como felicidade, esse foi o tema do programa de hoje, que continua sendo amanhã. Hoje foi com Gonzaguinha, amanhã, aguarde para ver. Volta amanhã que você vai saber, tá bom? Estou esperando você. Então vamos em frente com essa nova música, também de afeto, também de sentimento. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama em meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. A Cuba livre da coragem em minhas mãos, a dama de lilás me machucando o coração na sede de sentir seu corpo inteiro coladinho ao meu. E então eu cantaria noite inteira, como já cantei, eu cantarei as coisas todas.

Pode chegar que a festa vai começar agora. E é pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá e traga o seu coração, sua presença de não. Nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Vamos limpar o salão para um desfile melhor. Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução. Da unidade vai nascer a nova idade. Da unidade vai nascer a novidade. E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão. E o brilho das pessoas é bem maior. Irá iluminar nossas manhãs. Vamos levar o samba com união no pique de uma escola campeã. Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem. Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem. Vambora que a hora é essa e vamos ganhar. Não vamos deixar uns e outros melar. E oi, oi, a. E a festa vai apenas começar. Vamos lá, meu amor. E oi, oi, a. Não vamos deixar ninguém dispersar. Um homem falou. E oi, oi, a. E a festa vai apenas começar. Vamos lá, meu amor. Que a festa vai é começar agora. É pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá e traga o seu coração, sua presença de mão. Nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Vamos limpar o salão para um desfile melhor. Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução. Irá iluminar nossas manhãs. Vamos levar o samba com união no pique de uma escola campeã. Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem. Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem. Vamos para a cara essa e vamos ganhar. Estamos aqui já completando quase o final do nosso programa e eu tenho uma música que eu acredito que vai fechar o nosso programa, porque eu acho que estamos quase no nosso tempo, não estou controlando muito bem, mas acredito que estou já quase no momento de dizer até amanhã para vocês. Mas eu tinha que trazer, porque é uma música também do Gonzaguinha, é claro, porque hoje o Gonzaguinha, mas cantado por uma outra voz e também por uma outra cantora, nada mais do que Elis Regina. E Elis escolheu essa música para fechar um dos seus espetáculos, porque Elis tinha uma proposta na sua carreira de fazer shows que eram verdadeiros musicais, com uma proposta linda de visão de mundo. Não eram só sequências de músicas, tinha todo um componente estético e de mensagem e um corpo que conjugava uma proposta muito linda em termos de palco. E que foi Saudade do Brasil. mas eu não quero falar mais porque Elis cantando Gonzaguinha Redescobrir. Trabalho na dança das mãos, como se for a brincadeira de roda. Eu me despeço de vocês, prometendo voltar amanhã. Amanhã aqui, no mesmo horário, das 8 às 9 da noite. Questão de sensibilidade. Tchau, até lá. Um abraço. O suor dos corpos na canção da vida. O suor da vida.